tarde demais. Meu amor, não adianta mais. Você errou, você mentiu. Insiste ao ligar pra prova de amor, o nosso amor, louco amor, dois amantes dependentes, a vida e o mar, almas gêmeas, o frio e o calor. Esquece tudo.